chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida, 1 da tarde. Estamos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo, transmitindo ao vivo de Florianópolis, Morro da Cruz. Que baita visual que a gente tem aqui desse morro, não é mesmo, queridinhos amigos do Pretinho? Fala aí, Porazinho! Porazinho, liga teu microfone, Porazinho. Tá ligado. Hã? Tá ligado? Tá bom. Não, não tô te ouvindo bem. Um, dois, teste. Alô, sou o Porã. Tá ruim o som, né? Tá horrível o som do Porã, hein? Cadê o meu som? Fala aí, Cajezinho. Só um pouquinho. E aí, boa tarde. Tudo bem, Cajezinho? Boa tarde. Tá bom teu som? Fala, Marcos. Beleza, meu, como é que tá? Beleza, tá bem, tudo bem também. E tu, Maurício Amaral? Eu tô bem, meu som tá bem? Fala, Mr. P. Sim. Tá bom. Potter. Tá bom, sim. Do sim. Bom. Potter. Sim. Porazinho, vai de novo, alô, Porazinho. Som. Oi, Potter. Oi, tudo Oi, bem? Oi, audiência. Ah. Oi, audiência. Eu acho tudo bom com você? Ei, galera! Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até as 2 da tarde em mais um Pretinho Básico emocionante de Floripa, nesta semana de Planeta Atlântida. Sexta e sábado em Canasvieiras, no Sapiens Park, novo local do planeta. Não se fala em outra coisa aqui na ilha, cara. O novo local do planeta. Vamos falar muito de planeta ainda no programa de hoje. Aliás, a partir de hoje só se fala em planeta. Faltam definitivamente. Vamos falar também dos eventos que estão acontecendo no Floripa Tem, e também vamos dar um toque do Desejo Mania no programa de hoje. Atenção, você que curte a essencial choperia e petisqueira como Marcos Piangers, eu sei que gosta. Adoro, cara, tô lá sempre. Amarro, então daqui a pouquinho a gente vai dar um toque legal aqui. Antes vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2011. Drenagem retira do Arroio Dilúvio em Porto Alegre 10 caminhões de lixo que por horror, dia. Caraca, o lixo do dilúvio é o mais rico entre capitais do Brasil. Saca só o que tiram de lá: garrafa de uísque 20 anos. É lamentável, né, Feta? Rodas de liga leve. Que coisa. Geladeiras, cara, de aço escovado. Tem o fogão. O carro do Werner Schumann. Isso sem. Isso sem falar de quase 100 pneus retirados por dia. Credo, cara. Eu não sei se tu tá me ouvindo aí, Feta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, teu Porã, né? Tô aqui no Pretinho Básico. Não, né? Tem um distribuidor de áudio por aí pra gente dar um gásinho no teu microfone, hein? Cara, não tô vendo nada aqui. Não tô vendo nada também. Não tem aí, Almir? Aqui, será que é esse botão aqui, cara? Deixa eu ver. Não era. Não era esse botão, então. Nem esse. O problema é entrar a Rádio Cidade no nosso lugar. Motociclistas, pode. Tu queria falar alguma coisa, por assim? Eu queria dizer que esses dias na Zero Hora, como o Rio Guaíba, a gente tá passando por um período de seca, o Rio Guaíba acaba com as suas margens expostas, né? Uh-huh. E nas margens do Guaíba, a gente que é porto-alegrense, que ama a nossa cidade, que fala da nossa cidade, não sei o que lá. Melhor pôr do sol, né? Exatamente, vai lá curtir o pôr do sol, né, cara? Alto pôr do sol. Gazou, né? Pois é, cara. É um lixaredo naquela margem do Guaíba que fica exposto. Pior, cara. E teto, né? E é o maior teto mesmo, teto preto, né, cara? Porque, pô, cara, que vergonha morar numa cidade assim, onde as pessoas jogam o lixo no rio, dentro muito do rio. Muito frau, cara. É muito frau mesmo, cara. Eu me sinto envergonhado. Cara, Porazinho, mas eu vou te falar. Jogo da velha, sacanagem, né? Sacanagem, ali no Pordô, né, cara? No Pordô, que a gente vai curtir. Pordô. No Pordô. Pordô não, cara. Ô, meu, deixa eu falar uma coisa, sobre o lixo aí, Porazinho. Não é privilégio de Porto Alegre, cara. Nós estamos num dos lugares mais paradisíacos deste país, deste continente, e Florianópolis está também bastante suja, cara. É verdade. Tá bastante suja, Florianópolis. É, jogo da velha é consciência, né, pessoal? É verdade. Jogo da velha é porquice, né, cara? Pelo amor de Deus. Encheu o saco. Estava indo com a Cacau Menezes, lembra que a gente comentou numa foto no dia pós da virada do ano no Ijurerê? Sim. O Cacau, de alguma forma, fala que aquilo ali é, faz parte de qualquer festa, cara, e que a prefeitura e as entidades e o governo público espera aquilo ali e paga a gente pra depois limpar, que na virada de ano ali, sabe, é uma festa, entendeu? Sabe, qualquer festa suja, depois em Copacabana na virada de ano também, lá amanhece toda porca, sim, entendeu? Estamos falando especificamente da virada do ano e o que o Cacau escreveu na coluna dele. É isso que eu tô falando. Agora, o cara que tá agora numa praia e joga coisa no chão, ele é um relaxado, entendeu? Agora, na festa de final de ano, dentro ali, segundo o Cacau, isso é normal e tem gente paga depois pra limpar pelo poder público. E outra, hoje no Diário Catarinense, só não vou confirmar se foi na coluna do Cacau ou nas duas primeiras páginas ali, tá sendo dito que Floripa tá limpa. É, agora depois tem que pegar o jornal ali pra dar uma olhada. Não, cara, mas é que Floripa, apesar de ser uma ilha, não é um lugar exatamente pequeno, né? Pode tá limpo aqui, sujo ali, como em Porto Alegre, tu pega o Bonfim, por exemplo, é podre, aí tu pega a Bela Vista, é outra história. Né? Não tem lixo no chão na Bela Vista. Tá ruim pra todo mundo na Bela Vista. Motociclistas podem ter audição comprometida. Hã? Uma moto emite ruídos em torno de 95 decibéis. Alô? Especialistas são unânimes em afirmar que ruídos acima de 85 decibéis podem causar alterações na estrutura interna do ouvido e a perda permanente da audição. É verdade, amigos, especialmente quem trabalha com isso todo dia. E o problema é mais agudo quanto maior for o barulho e o tempo de exposição do piloto a esse excesso de ruído. Apesar de o capacete oferecer alguma barreira, a fonoaudiólogos alertam para a importância do motoca se prevenir usando protetores de ouvido. Olha, mas daí o cara não ouve nada, não ouve buzina, não, vai acabar sendo atropelado. Ele abafa o som, não elimina, né? Os caras ajudam. E os caras também fazem um monte de coisa no cano pra fazer mais barulho mesmo. Tem motoquinha que ele não acredita. Funciona esse processo? O jogo da velha fica a dica, né? Tá perdendo a graça, viu? Depois eu lufo contra aquele. Como fazer esse negócio no cano aí pra fazer mais barulho? Não chega tanto, Galchão. Não, mas nunca fizeste? Olha, quando eu era guri, queria experimentar, Galchão. Chega também. Quando era guri, tu botava coisa todo de margarina no zaro da bicicleta ali, sabe? Nos raios ali. Mas é verdade, depois eu fico. Depois eu quero resistir a algumas coisas do mundo moderno, justamente em nome de não envelhecer. Aí eu tinha 18, 19 anos, qual era a grande sacada da moda ali? Era tirar o boró. Tirar o boró, exatamente. O que é o boró? É o silenciador da moto. Sabe quando passa aquele motoqueiro que tu quer matar? Ele tirou o boró. Ele tirou o boró da moto. Normalmente a gente defende aquilo que acha legal. E quando tu tirou o boró, tu deu o boró ou tu guardou o boró na garagem aqui? Porque tem gente que pode querer usar o teu boró. Tu que é um cara que entende moto. O boró já tava muito usado, ninguém queria mais usar. Eu, pra evitar de dar o boró pra alguém, Não fazia barulho, boró de pico. Mas isso é muito Canoas, né, filho? Isso é Canoas. Isso é muito Magal. E aí, independente de onde? Pra explicar. Isso é o Neco de Canoas. O Neco de Canoas, pra não dar o boró, o que que o Neco fez? Tirou fora o cano e botou um turbal ali. Nossa! Um caninho turbal. Agora eu saí. Turbal, Magnão. Eu vou sair e volto daqui a pouco. Essa parada do islamismo aí não é legal de discutir. Peraí, deixa eu falar, cara. Gauchão, dá uma pressão, olha, vou te encontrar. E esses tempos nós parece que ganha até meio HP a mais, né? Pelo barulho, tu acha que tem mais potência, né, motoqueiro? E outra que a gente comentou esses tempos também, que é botar óleo na gasolina no tanque pra ficar com óleo de risco, pra ficar com um cheiro quando passa a moto, entendeu? É coisa de guri, tem coisa que tem que deixar fazer, caramba. Tem coisa que a gurizada tem que fazer pra aprender, né? O problema é que na época que tu tirava o goró da tua moto, tinham 10 vezes menos motos nas ruas do que tem hoje. Mas eu concordo com o Pi no sentido de que a gente, sabe qual é o problema? A gente tá vivendo demais. O ser humano tá vivendo demais. Tá chegando aos 80, 90, 100 anos. Pra quê? Não precisa. Cara, que desocupa boa época que morria com 50 anos. Não, 40 anos morria. Não tinha problema de audição. Porque aqui, ó, a gente tá discutindo isso porque disseram numa pesquisa que audição prejudica prejudica a audição, meu, morre aos 40 que não vai prejudicar a sua audição. Entendeu? Não vai ter problema nos ossos, não vai ter problema. É a velhice que traz problema. É a velhice, é um problema, cara. Vamos morrer mais cedo, gente. E aí fica chato. Contra a longevidade. Médicos de Michael Jackson. Ou o médico de Michael Jackson vai ser julgado por homicídio culposo. Já tá sendo, né? Após uma semana de depoimentos, o juiz decidiu julgar o Conrad Murray pela morte do Michael Jackson, ocorrida no dia 25 de junho de 2009, por overdose de analgésicos. A promotoria acusa o doutor Murray, de 57 anos, de ter administrado Propofol, que é um forte analgésico para ajudar o Michael a dormir, provocando a morte do cara. Se for considerado culpado, o Murray poderá pegar até 4 anos de prisão por ter apagado Michael Jackson. E ele se defende dizendo que o Michael Jackson era viciado nisso aí, que não tinha nada a ver com ele isso. Ele pedia, né? Ele pedia. Que nem o Pico contra mim. Que pepino que esse médico pegou, né, Galchão? Tchê, que pepinão, é? A verdade é a seguinte, cara, o Michael Jackson tava ali envolvido no maior projeto da vida dele, né? Um troço que ia dar o up, da reviravolta da vida e da carreira dele. E é óbvio que ele tava vivo, feliz e a fim de fazer. Então médico, não, né? Tem essa de suicídio, ele quis se matar, não, ele, não, ou ele se matou. Ele ingeriu uma quantidade absurda. Não, não. Mas o médico. Exatamente. O médico, ele foi conivente com o Michael Jackson. Era amigo do Michael Jackson. O Michael Jackson pedia, sim, e ele dava. Ele dava. Né, certo? Então, ele não conseguia dormir, né, cara? É um pepino mesmo, né, cara? Cara, né? É um pepino. Claro. O Michael Jackson é amigo do cara. Né? O Michael Jackson não pode mais defender ele. Tá morto, né? Exato. Como é que vai fazer? E aí agora não, o Michael Jackson não morreu. Cara. E aí tem que achar um culpado, né? Tanto é que é culposo, né, cara? Culposo é quando é doloso, exato. É doloso. Não quis matar o Michael Jackson. Bandidos arrombaram uma loja de carros importados na madrugada desta quarta-feira em Capoeiras, em Florianópolis. Os assaltantes estouraram os vidros da frente da loja e levaram 2 veículos que, somados, custam R$240 mil. Os criminosos furtaram do local um carro empresa WRX 2011 no valor de R$135 mil e uma caminhonete Forester calculada em R$105 mil. Essa empresa aí tem 20 só no Brasil. Então é muito fácil ver. Subaru, né? Forrester. Não, empresa. O empresa. Não, só tem 20. Empresa. O Meduguri, né? O empresa, só tem 20, eu tenho duas. Empresa uma, então, Brito. Tem 18 aí. Mas parece que essas aí eram financiadas, eles vão ter que pagar por anos aí, esses carros. Que dureza, hein, cara? Os caras não vão poder transferir, né? É, exatamente. Ô, cara, sem dúvida, esses carros não tinham seguro, né? O carro não, mesmo não tem seguro, né? Tá lá dentro, né? Tá lá dentro, não foi vendido pra ninguém ainda. Nunca me esqueço de um amigo meu que comprou uma Paraty novinha, foi surfar, novinha, não tinha nem placa, pegou, foi surfar direto, primeiro dia com a Paraty, estacionou ali na Praia Mole, pegou a chave, olhou pros dois lados, trancou o carro, se olhou pros dois lados, botou no pneu, botou no pneu e foi surfar, voltou. Ei, cadê a Paraty? Aconteceu com o parceiro meu primeiro dia, não tinha seguro, não tinha nada, não tinha nem placa. Como é que deixa a chave do pneu? Deu um carro pra surfar com a chave. Olha, quando eu era mais chama prática. Eu escondi a chave no pneu. Sim, por isso que rouba. O cara já sabe que é uma prática. Eu escondo tudo no pneu. Não só a chave, mas que der pra esconder, eu escondo. Tu bota no pneu, né? Deixa eu falar um troço aqui, cara. Hoje às 16h, pra quem tá nos ouvindo em Floripa, hoje às 16h, na Praça de Alimentação do Iguatemi, tem um talk show com o Luigi Baricelli e a Bruna Lins Maia, que são protagonistas da nova novela das 9, que estreia dia 17 de janeiro. Insensato e é rodada em vários momentos aqui em Floripa. Insensato Coração da Rede Globo, então hoje tem o talk show às 16h com a apresentação ou a mediação da Karen Fabiani, nossa colega da RBS TV aqui de Floripa. Então às 16h na Praça de Alimentação do Iguatemi, o talk show com o Luigi e com a Bruna, atores da Globo que estão na nova novela das 9. Muito talentosos. Vamos dar uma rodada aí, 1h15. Fala aí, Pi. Manda aí. Só pra fazer o registro daquilo que eu havia comentado. Tá na coluna do Cacau Menezes no Diário Cacau Catarinense. Cacau Medeiros? Sim. Aqui do Cacau Medeiros? Eu vou exatamente o que ele escreveu aqui pra gente matar a charada e encerrar o assunto. Quem diz? por maldade ou desinformação que as praias de Floripa são sujas é porque não tem ido a nenhuma delas ou não viaja pelo Brasil. Floripa, e não só as suas praias, é uma das cidades mais limpas do país, razão pela qual é cada vez mais procurada por brasileiros e estrangeiros. E não só no verão. A turma vem de férias e acaba ficando encantada com tudo. Ponto. Falou e disse, brother! Ô, meu, por falar em Cacau Menezes, amanhã o Rio Grande do Sul vai receber um presente. Vai receber o Macrofonia, brother! O programa que o Cacau apresenta pra Santa Catarina de segunda a sexta, às 5 da tarde. Amanhã vai dar uma vazadinha também pra galera do Rio Grande do Sul sacar o clima da ilha, o clima que o programa do Cacau traz pra gente aqui. Vamos lá, Marcelo! Ficou nu e alegou que garota colocou um feitiço nele. Eu já passei por isso, é horrível, cara. Depois de ser flagrado andando nu, disse que uma mulher tinha colocado um feitiço vodu. É, botou vodu, virar uma gente. Onde é que ela botou o vodu no cara? Ela espertou ele, né? E o vodu? Sério? O vodu, Marcelo. Testemunhas disseram que o jovem arrancou sua roupa e ficou pelado após sair do carro. Vai dar o vodu! Foi o que aconteceu ontem à noite também na beira-mar, em Florianópolis. Cuide do seu vodu, né? Rapaz é preso após forçar a namorada de 66 anos a beijar foto do ex-marido. Joshua Potter, de 24 anos, foi. É verdade, tá aqui, ó. Joshua Potter, de 24 anos, foi preso na semana passada, acusado de forçar sua namorada de 66 anos a beijar um retrato do ex-marido falecido. Foi, onde foi, Marcelo? Foi na Flórida. Ah, lá é terrível. Gainesville. É uma cidade muito dos gaúchos, muito, tem muito gaúcho no Gainesville. Mas eu gosto de Gainesville. E a notícia pra fechar o jornal e entregar pra novela? É verdade, vamos fechar. Casamento de rãs tenta trazer chuva, gente. Tem que falar isso aí com um riso na cara, a pessoa tem que ver que tu tá rindo. Gente, William Bonner fala assim, entendeu? Casamento de rãs tenta trazer chuva, olha só. Que barato, né, gente? Os agricultores do norte de Bangladesh, atingidos pela seca, recorreram ao casamento das pererecas numa tentativa desesperada de atrair chuvas para a colheita. Tem que casar a perereca. Lá no Maranhão a gente casa muita perereca, né? Durante a cerimônia, a noiva e o noivo são colocados uma folha de bananeira. Depois todos cantam fazendo oferenda de arroz e ervas. E as rãs são libertadas numa lagoa. É bem assim, eu conheço esse ritual aí, é muito importante fazer esse ritual. E com as imagens do casamento de rãs, nós terminamos o jornal de hoje. Sobe letreiro, vai pro cachorro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí, Marcelinho. Tá meio apagadinho, né, Marcelinho? É verdade, tô meio cansadinho. Tá cansado, né, Marcelinho? É verdade, eu tô aí, não consigo mais... É ter aquela mesma vibração no jornal, porque o Marcelo rouba muito do meu tempo. Especialmente essa semana, né? Peraí, só é tu que rouba o tempo dele. O Marcelo já me deu mais atenção, já me deu mais carinho, já me deu mais projeção. Ele não gosta mais de trabalhar comigo. Obrigado, já teve Marcelinho. Mais gozação nesse jornal. Antes eu segurava o cabo dele, eu era o cabo man. E ele gostava cresceu mais muito, de mim. Cresceu muito no... Vamos dar uma rodadinha, vai daí, KG. Hoje foi meu aniversário de casamento. A comemoração foi em um motel muito luxuoso e eu não fui convidado. Isso é mal, cara. Descobri isso lendo um torpedo no celular da minha mãe. Não, muito bom, né? Vamos comemorar o meu aniversário de casamento. Não leia torpedos no celular da sua mulher. Sem meu marido. Fica a dica. Quem procura, acha, mano. É verdade. Hoje o clima esquentou entre minha namorada e eu. No calor do momento, pedi pra ela pegar no grandão. Ela pegou meu nariz. Que isso. Verdade, merda. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho que eu falei no início do programa. Essencial Choperia e Petisqueira tá participando de uma promoção legal aqui do desejomania.com.br/Florianópolis. Saca só o que temos aqui, qual é a grande oferta. 50%, Marcos Piangers, de desconto em 6 long neck. mais uma porção de bolinhos na Essencial Choperia e Petisqueira por... Tá te brincando. R$29,90. Ah, para! R$29,00 ganha 6 long neck. R$29,90, 6 long neck, mais a porção de bolinhos na Essencial Choperia e Petisqueira. Então entra agora no desejomania.com.br/Florianópolis. Você vai gostar do que vai ver na capa, na abertura do site aqui. Dá água na boca! Vamos lá, Mr. P, o que tem aí, queridão? Olha, pra variar aqui, tem sempre uma situação do quero te encontrar. Muito bem, diz assim o e-mail. Aprenderam. Antes de mais nada, devo dizer que o trabalho que fazem é ótimo. Escuto sempre que posso e a cada vez que ouço, gosto mais. A verdadeira razão deste e-mail é um pedido de ajuda. Estive hoje, portanto ontem, terça, dia 11, no Carrefour do Passo da Areia. Olha aí, ó. Oi pra todo mundo, né? Vi uma mulher deslumbrante por lá com um macacão listrado. É interessante isso. Macacos, é uma zebra. Macacos na rua. É uma zebra. É interessante isso, porque o supermercado é lugar pra encontrar mulher mesmo, cara. Atenção, pessoal. Vamos ler. No supermercado, com um macacão listrado, né? Eu sei o que ela é. É verdade. Eu sei. É uma consumidora, né? Tá comprando. Macacão listrado nas cores preto e branco. Ah, não. Sim, é certo que é. Consumidor. É alvinegra. Na realidade, cores... ou é corintiana, né? Figueira. Na realidade, eu me enganei. É cores preta e branca. Ah, tá. Isso faz diferença. É. Claro. Muda. Sim, é mais coisa. Preto. Mas é branco e preto ou preto e branco? Ah, não, eu falei porque é preto. Bom, mas seguindo com o e-mail. É, preta é a cor. Seguindo com o e-mail. Me deixa, Porã, eu tô no Dramin. É melhor no Dramin. Estava acompanhada com uma senhora, esta mulher de macacão listrado. Ah, é a chefe dela. Sim, chefe. A mãe. A tia. A tia. Infelizmente, pode ser, diz a sogra dela também. O rapaz, infelizmente, ou felizmente, diz ele aqui. Peraí. Infelizmente, ou talvez felizmente, não me apaixonei. Ué, mas como assim? Tá, o que ele quer com isso? Ele mandou e-mail pra nós pra isso. Ele quer uma pessoa de macacão e quer chegar. Por isso vem agora o pedido. Espero que este e-mail seja lido no ar e que ela esteja ouvindo e entre em contato por este e-mail. Tranquilo. Ele não se apaixonou. Eu não entendi essa frase. Infelizmente, ou talvez felizmente, não me apaixonou. Vamos mudar o foco. Depende do fechar da história. É. Felizmente, se corresponder. Infelizmente, sim, tá. Se não corresponder. O que ele fez? Ele mandou, ele deu um e-mail pra ela ou ele tá pedindo ele agora que a gente deu um e-mail pra ela mandar pra ela? Ele criou um e-mail. Atenção, você, menina. Você que trabalha na noite. Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidamente. Listrada, zebrada. Você que estava de macacão listrado no Carrefour vai mandar e-mail para esse endereço. Pora@Atlântida. Não, peraí. Por que ele não foi lá e deu o e-mail dele pra ela no ato? Ele é tímido. Porque ele é telefone. Tem cara que é assim. Escreve no papelzinho ali o troço da pra ela. Bem assim que faz. Me liga, só ele pensou, eu vou mandar pros caras do Pretinho e eles vão quebrar meu galho. Não manda. Qual é o e-mail? Ele poderia ter criado um e-mail dizendo macagão. Não, nós estamos pescando pro cara, a gente tem que ensinar a pescar. Essa aí ele perdeu. Bom, a próxima vez que ele for no Carrefour, ele vai levar o e-mail dele e ele vai entregar. Tu não vai ler. Daqui Potter, o pescador. Que beleza, hein, pescador? Eu tô fora, cara. Macacão listrado @ hotmail.com. Gmail. Macacão. Eu gostaria de dizer que esse rapaz, nosso ouvinte, é um covarde. É um covarde. É um caralhão. É um covarde. Quantos de nós já não fomos covardes? O que tu faria, Porã? Quantos de nós já não fomos covardes? O que tu faria, Porã? Eu daria um jeito. O que eu faria hoje? Atenção, hoje. Pessoal, o ensinamento do Porã. O que eu faria hoje, se eu visse uma mulher comprando lá verdura no super, macacão listrado? Verdura. Você pergunta pra ela que era verdura? De verdura, né? Não gosta? Eu gosto, gosto. Ou legumes. É salado, né? Prefere legumes? Frutas? Eu prefiro verdura. Eu também. Aí é o seguinte, chega na moça e dá um jeito de fazer de ser notado. Estão, né? Bons esses tomates hoje? Exatamente. Solta um pum. Pepinos, tomates. Tomates, um pepino assim e monta assim. Parou. Então tu pega uma berinjela e umas balizas. Como tá cara a berinjela? Maravilhas, né? Com berinjela. Tá, galera, alguém mais aí, materialzinho pronto, que não foi lido? Cantada. Cantada do poder! Apoio! Sutiã, amigo! Pra aqueles que estão passando do umbigo! Diego Alex Oliveira da Silva, de Gravataí, pede pra gente mandar um beijo pra namorada dele, a Patrícia, e segundo ele usou essa cantada aqui. Chega nela e fala assim: quando eu te vejo, me sinto Pedro Ernesto Denardim. Por quê? porque você é demais! Pisa na camisa de quem? Hoje. Do São Paulo. Dele. Do Mazembe. Os caras, os gremistas pediam pra mim, ô, meu, compra uma camisa do Mazembe. Não tem camisa pra vender no Mazembe nem no Congo. É? Não vende essa camiseta. Não tem. Sabe se que a gente conhece? Loja. Sabe, loja, vai lá. Adidas fez os fardamentos pra Copa da África e também pro Mundial pra eles. Entendeu? Falando em departamento de marketing de time de futebol, hoje à noite estaremos lá no Orlando Scarpelli lançando os novos jogadores, o novo plantel do Figueirense Futebol Club. Estamos chamando toda a nação alvinegra de Florianópolis também, e região. Um grande Florianópolis estreito pra aparecer no Orlando Scarpelli hoje a partir das 8 da noite, estaremos lá. Aliás, o que mais temos hoje na noite é evento, né, cara? Sim. Temos este evento aí do Orlando Scarpelli, temos também, estaremos também na P12 em Jurerê Internacional, lá na festa de lançamento do Insensato Coração, da novela Insensato Coração. Tá ótima essa novela. Estaremos também no Confraria das Artes, na verdade no Confraria Club, que tem uma balada do Floripa Tem, hoje tem o Brotherhood, que é um novo projeto do Fabrício Peçanha com o Leozinho e o Pationic. É isso aí, cara. Tem também o Paul Harris. E os ingressos para esta balada no Confraria você tem ali no blueticket.com.br. Masculino 100, feminino 50. Hoje à noite, então, no Confraria, mais uma balada do Floripa Tem. Amanhã tem outra festa no Nomuro, na temaqueria Nomuro. E a gente fala amanhã sobre essa festa. Então, hoje nós temos Figueirense, P12 e Confraria. Vamos ter que nos dividir ou nos multiplicar. Sim, aí, né, cara? É, não, verdade. Vamos nos multiplicar. Então. Ó, Brasil! 1:27, quem vai? Vai alguém aí? Coisas que você jamais vai ouvir uma mulher dizer a outra. Jamais. Nunca jamais. Ah, em vez de ficar me dando joias e flores, bem que meu marido podia me dar uma máquina de costura e um ferro de engomar. Você viu como a nova esposa do meu ex-marido é muito mais esbelta, muito mais bonita, muito mais charmosa e elegante do que eu? Sabe que isso me deixa muito feliz? O que tu responderia para essas questões? Não vou responder, eu vou passar. Tá. Você viu? Aquela mulher tá com vestido igualzinho ao meu, que lindo, vou lá falar com ela. Você fica ótima fazendo topless, não quer ficar aqui conversando com meu marido enquanto eu vou dar um mergulho? Deixa eu mandar um beijo pra minha prima Tati, que mora aqui em Floripa e tá de aniversário hoje. Pra mim, não. Minha prima Tati. Ô, Magnata. Tô brincando, Magnata. Já vou aproveitar. Ela. Quantos anos tá fazendo a prima Tati? Cara, ela tem um pouco mais de idade do que eu, acho que tá fazendo 40. Ah, tá bom. É, minha prima querida. E também o Beto, marido dela, também toda a família, né? Beto. Que nos escuta aqui na ilha. A internet faz um grande favor pra gente, que espalha o Pretinho Básico por todo mundo, né, cara? E aí em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a minha avó e a minha tia descobriram que dá pra escutar o Pretinho Básico. Beleza. E aí todo dia, 1 da tarde, a avó de geladeira nova, elas colocam no Pretinho Básico, 1 e às 6, pra conhecer o programa, já conheceram, numa semaninha já estão apaixonados pelo programa. Então um beijo pra tia Beta, pra Adriana, pro filhote, pra avó Nair, lá em Livramento. Muito bom, vamos fazer os classificados do Pretinho que tá na hora. Tem um parceiro aqui que tá vendendo o seu Corsa Super, ano 97, 4 portas, cinza, completaço, ar direção vidro elétrica nas 4, trava elétrica nas 4, DVD, completão mesmo. Motivo, novos investimentos. Manda um é isso aí, Magnata, pra toda a galera da STV. É isso aí, galera da STV, grande abraço, Magnata. E pra quem quiser comprar o Corsa Super 97 do nosso parceiro aí, é Digo Canoas, arroba gmail.com. Grande Digo de Canoas, hein? Vai o Digo de Canoas, arroba gmail.com. Gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês estão disponibilizando para anunciar Vende-se Ponto de Farmácia na Zona Sul de Porto Alegre. Aí, Magnata, tô precisando de um pontinho de farmácia. Né, cara? O pause quer todas. Completinha, única farmácia do bairro com carta de clientes, ótimo estoque e imobiliário novo. Valor aceito negociações. Motivo, oportunidade única de um outro investimento. Interessados, entrar em contato pelo vendecfarmacia@hotmail.com.br. Valeu, abraço. Almirzinho. Tá meio cabisbaixo, meio desinchabido, Almirzinho. Verdade. O que aconteceu contigo essa noite, amigo? Bateu uma depressa à noite, querido. Por quê, querido? Eu tive um sonho. Qual sonho? Um sonho homossexual. homossexual. Eu sou homossexual. Oh, Darcy, com quem? Com Darcy? Com vocês todos. Nós todos? Nós todos juntos. O que o Porã fazia? O Porã, ele só olhava, gente. Só olhava? Ele só olhava e tirava fotos. Tirava fotos. Almir, tu bebeu hoje? Eu bebi ontem. Eu não vou negar. Foi horrível, gente. O que o Porã, o fotógrafo. O que o Fete fazia. Não quero nem mexer desse aqui, gente. Vocês não imaginam o tamanho. O Amaral. Vocês não imaginam. O Amaral só ficava se olhando no espelho. Peitoral dele. O Cagê participou ativamente? O Cagê foi no Guacamole. A gente tava molenga. Ah, gente, que sonho horrível. Almir, vamos no produtinho, Almir. Ah, eu tenho aqui uma panela. Panela? Uma panela que não queima, gente. Ah, boa, que bom. Perfeita pro seu papai. Dizer fal, então, teflon. Não é teflon, não é teflon. Tá fazendo um Almir trabalhado nessa condição física aqui. Mas tem que trabalhar, né, cara? Todo mundo tem que trabalhar. Mas vamos lá, né? Tem um contrato, né, Alexandre? Cada um sabe de si, cara. Tem um contrato, vamos respeitar, né? Então vamos. E neste momento chove em Florianópolis. Pode fritar um ovo, batata frita, tudo sem gordura, sem azeite nessa panela. Que beleza, bem sequinho. É uma panela feita do mais puro estanho. Estanho? Exatamente. Que estanho, cara. Estanho, exatamente. Estanho, não sei. Cara, estanho derrete com o calor, cara. Mas então, não precisa botar nada, então, já vai queimar. Como é que tu vai botar o estanho no fogo, cara? É meio estanho, é. É meio estanho. Mais um produto, né? Mais um produto. Ih, o Almir tá mal. Engraçado aqui da gente. Mas eu queria aproveitar o sonho homossexual do Almir e mandar um abraço pro COA, que é o Centro dos Homossexuais Analfabetos. Galera, muito gente boa, galera. Conheceram o Maurício? Maurício é muso lá. Já estamos de volta, ao vivo para todo o sul do Brasil, direto de Floripa, semaneia do Planeta Atlântida, 14 e 15 de janeiro, em Canasvieiras, no Sapiens Parque. Vamos fazer aqui o nosso querido Bola nas Costas com o doutor Alceu e, na sequência, vamos falar de Planeta Atlântida. Vamos lá, doutor Alceu, tudo bom, é? Papamento! Tudo bom! Agora no Pretinho Básico, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu! Doutor Pepper, o Inter é o sétimo melhor time do mundo, doutor Pepper! Sétimo. É a Federação Internacional de Vitória Tapêmica do Futebol. E uma semi, então, é o sexto. É o sexto ou quinto. E é o primeiro do Brasil. É o ranking aquele. É o ranking aquele, né, doutor? IFFFF. Exatamente. O tio do Guia Azul tá em Porto Alegre. Tio do Guia Azul? Quer levar ele pro Boca, doutor Potter. Ah, mas não vai rolar. O Boca fez uma proposta pro Inter e o Giovanni Luiz, presidente do Inter, disse que alguém deve sair no começo do ano. Deve ser o Guia Azul. Exatamente. E hoje tem entrevista lá com o Ronaldinho, lá no Rio. E aí tem uma... Tem... E as perguntas é tudo agendado antes, né, doutor Pepe? Tem que mandar as perguntas antes, ele responder antes e depois ele só vai ler as perguntas. É, bata, palhaçada, né? Palhaçada completa. E o Arilson, doutor Pepe? O Arilson? O Arilson tá no Imbituba, doutor Pepe. Que beleza, eu vi uma foto dele hoje no jornal. Tá magro, Arilson, né? Tá bem, Arilson? Tá magro, hein? O Imbituba tá na melhor forma, ele disse que tava a melhor forma. O Porã tá melhor que ele. O que é, KG? O Imbituba é o time da Praia do Rosa, é isso? Não. Perto, né? Não, é o time do Zico. Pertence a Imbituba, né? É o time do Zico. O Zico, né? E tá o Sérgio também, o goleiro do Palmeiras. Né? E o técnico Miller. O Sérgio Nariga. Exatamente. Doutor Pepe, era mais ou menos isso. Era mais ou menos deixa isso. Deixa eu aproveitar. Fala, por exemplo, não contrataram aqui, ninguém nesse, de ontem pra hoje. Inter Grêmio. Não. O Havaí deve ter contratado alguém. Todo dia. O Rafael Coelho. Chegando com ele, né? O Pipa. O Pipa de Modelo Santa Catarina manda aqui um e-mail. Cidade que nenhum de vocês deve conhecer. Eu ouço PB diariamente. Sem dúvida nenhuma, novela mais assistida depois de Pantanal, várias vezes reprisada e com o corpão da Morena, foi a do Ronaldinho. Mas nas entrevistas ele se esquivou das perguntas, só piscava pros repórteres, parecia um fantoche, vai saber. Pergunta: com a fortuna que ele ganha, o contrato que ele assinou, por que o R10 ainda não arrumou os dentes? Tempo! Porque o Ronaldo Assis está negociando com três dentistas. Exatamente. O Assis está negociando com três dentistas. Abraços a todos. Pifa filho de modelo. Essa aí foi sensacional e eu acho que originalmente ela é da Tânia Carvalho, essa colocação. É mesmo? Aí. É. Nossa querida, minha querida, uma das minhas sogras, a querida Tânia Carvalho. Falando em dentista, o cara chega no dentista, tá com o dente ruim, e o dentista, ó, vamos ter que arrancar esse dente. Tem um alfacinho no dente ali, o cara foi ver que não era um alface, era podre mesmo. Exatamente, tá podre o dente, vai doer um pouquinho, você tá comendo? Dá um abraço, dentista. Não vou te cumprimentar, cliente. Espera aí na sala de espera. Não, eu tô com medo, doutora, fico um pouco apavorado. É, então, dentista é brabo. Então toma um pouquinho dessa cachaça aqui, que é pra ganhar coragem. E aí? E aí, ganhou coragem? Se ganhei, doutor, quero ver quem é o filho da puta que vai encostar a mão aqui no meu dente. ganhou coragem pra brigar, né? A anedota... Não, a gente entendeu, né, um anedota... plot twist, isso se chama plot twist, né? Um twist, uma volta no roteiro, ah, né? Sim, certo. Claro, iniciar causando quebra, um frouxo de riso. E também tem uma mensagem subliminar contra o álcool, né? Que torna as pessoas mais corajosas e as coloca em... contrapartida, em situações de risco, né, Marcos? Vamos ver aí, assim, Mr. P. Física, abraço para uma turma aqui, Patrícia, Álvaro, Matheus, Tati, Malu, Fernando e o Rick. O Rick! Que, olha, que o Rick é o do pai do padrasto do Matheus, gente fina, elegante, sincera, são todos de Laguna, pediram pra saudar Laguna, assim como Leonardo, o Léo, que nos convidou pra dar um passeio de lancha. Que horas? Perfeito. Aí, guri, lembrei hoje de... Hoje tá tri bom pra dar um passeio de lancha. Desculpa, Pia, pensei que tivesse encerrado. Não, e um abraço também pro Mauro Galvão. Grande amigo, assim como pro Renan Dalzotto, que também hoje tá no aí, Figueira, né? E vamos nos reencontrar hoje. Renan, aproveita e já leva aquela camiseta que tinha prometido há 8 anos atrás. Porra. E eu sempre fiquei de pegar e nunca tive o Renan Dalzotto do vôlei. Que loucura. Eu quero mandar um abraço. Pior que ele tem guardado, né, uma camiseta pra mim, ele sabe disso. Também pro Guilherme, ontem encontramos a irmã do Guilherme no restaurante Guacamole e a irmã dele, a Beatriz, o Guilherme, que é nosso fã, nos escuta bastante aí, pessoal de Blumenau. Abração pra todo mundo que tava no Guacamole ontem, foi falar com a gente ali. Astral, né, cara? Muito que vibe tem o Guacamole, parabéns aí. Ô, cara, e assim, ó, é impressionante, ainda a impressiona banda, o carinho, o carinho que a rapaziada da ilha tem para conosco, né, cara? Pô, ontem foi falar o Rafael ali, o namorado da Vanessa, e ficou um tempão com a gente na mesa ali, pô, cara, os caras sabem muito de nós, muito da nossa vida, muito do programa, os caras ouvem muito o programa. Demais, né? Namorado de quem ali, meu? Da Vanessa. Como assim, cara? Não, é outra Vanessa, né, Girimum? Tem várias Vanessa no mundo. Tem mais de uma Vanessa no mundo. Cada um com a sua, né, Girimão? Não fica te metendo na minha, cara. Capaz, meu, tá louco. Meu, deixa eu dar um toque aqui sobre a HDI, uma das maiores seguradoras, uma das seguradoras que mais crescem no Brasil, já são quase 1.200.000 veículos segurados pela HDI. E por que todo esse sucesso? Primeiro, porque a HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Segundo, porque o seguro HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e acaba nem usando muitas vezes. Resultado, você paga menos. Em geral, aliás, muito menos. Peça uma cotação do HDI Auto pro seu corretor. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Quero mandar um abraço pro meu corretor, o Leite, Rafael Leite. Baita querido. Baita corretor profissional demais. Leite. Vamos dar uma girada. Vai aí, Cajezinho. Vai o oculista para a paciente. Em seus olhos eu vejo um grande e maravilhoso espetáculo da natureza. Meus olhos são tão bonitos assim, doutor. Dona, a senhora tá com catarata. Não, cara. Que isso, meu bruxo. Vai, Potter. Frases edificantes engraçadas. Um beijo pra vocês no programa. Vai. Pode mandar um. Pode ficar tranquilo, cara. E um. Ah, velha! Pra mãe dela é a Anilé Isoton. Como é o nome da mãe? Isotônico. Não, o nome dela, tá? É Anilé Isoton. Isso é nome de dois remédios, né? Toma um Anilé e um Isoton, muito melhor. Isoton teve um jogador de futebol. Teve. O Isoton. Goleiro de juventude, que subiu de juventude lá na Isoton? Caramba. Isso aí. Ela é filha do Isoton. Teve o Neslon também, né? Não, o Noslen. O Noslen. Que é Nelson ao contrário, goleiro do Esportivo de Bento. Noslen. E as frases aqui são todas do testosterona, né? Que manda pra gente aqui, certo? Não são nada, cara. Minha mãe é tão gorda, mas tão gorda, que quando ela foi pular de bungee jump, levou a ponte junto. No fundo, sempre tem alguém torcendo pra você se dar bem na vida. No meu caso, o Mick Jagger. Dinheiro move montanhas e outras coisas que me pagaram pra não falar. Eita! Mulher feia e fogos de artifício, a gente só não chega perto quando tá sóbrio. Pai, essa é uma verdade. Cara, cara, bebe e já começa. Quero soguete, quero soguete, cadê o soguete? Soguete! Tudo que tu quiser a ele. Tem o passaporte pra mim aí. Tudo, pátria, tudo que tu quiser a ele. Isso a gente precisa explicar pra nossa audiência. Tem um importante diretor da empresa. Importante diretor da empresa. Na verdade, ele não é diretor, ele é gerente. Não, na verdade, ele não é nem gerente também. Ele é nosso colega. Sim, ele é nosso colega com o status de diretor, né? Com sim, com né? Tudo que vem. Ele salário. Salário de demais, cara. Tem funções de diretor. Sim. Sem dúvida, tem funções importantíssimas, responsabilidades importantíssimas. E aí ele, quando nós chegamos na ilha, ele trabalha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós chegamos na ilha e ele já empolgado largou a seguinte frase, porra. Tudo que tu quiser na ilha. E a última aqui, ó. Alguém já venceu as dificuldades da vida bebendo? Sim. Um degustador de vinhos. Olha aí. Valeu, testosterona. Muito bem, cara. Alguma coisa a mais aí ou a gente já pode começar a falar de Planeta Atlântida a partir de agora? Então vamos falar de Planeta Atlântida. Chegando a hora de um dos maiores eventos de música da América Latina. 14 e 15 de janeiro em Canasvieiras, no Sapiens Park, Planeta Atlântida 2011, todo mundo na maior vibe, todo mundo esperando chegar a hora, especialmente em Santa Catarina, porque mudou de lugar, né, cara? E a gente estava acostumado lá com aquele primeiro lugar, e agora vamos para um lugar mais bacana, mais amplo, de mais fácil acesso, todo mundo vai ser muito feliz. 14 e 15 de janeiro em Canasvieiras, no Sapiens Park. Vamos passar pra galera aqui, a gente passou já as atrações do palco central de sexta e sábado, vamos passar aí, Marcola. Vamos lá. As atrações do E-Planet pra sexta e sábado. O E-Planet começa às 5 da tarde com Sônica, o DJ do Sônica, Mick Silva. Alô, tô chegando aí, hein, pra gravar todo mundo. E depois às 6 tem Chris Kessler, depois às 7 tem Branco, Von Holblem. Ainda às 8 da noite tem Teclas, um baita projeto só com teclados e piano. Não, acho que não é. 9 da noite, Diego Moura. 10 da noite, nosso parceiro Diego Kunen, o Daniel Kunen, perdão, um cara que domina o Warung Waves aqui na Atlântida da Floripa. Às 11 da noite, Dub Shape, imagina ouvir não, dub às 11 da noite. Eu vou curtir, mano. Demais, agora meia-noite e meia tem Christian Smith. E aí depois às 2 da manhã tem o Paulinho Borgosian, que é um dos maiores DJs do planeta. Um dos principais, né? 3:30 da manhã, tudo termina lá no E-Planet com o Mário Fischetti. Que é outro, mais um dos principais. Só esqueceu de falar no Sônico do teu colega Dico, né? O Dico de ICO. Aí sabadão tem o Glocal, né, que é às 6 da tarde, o Killer on the Dance Floor, que é às 7 horas da noite, um projeto conhecido nacionalmente, super legal, de eletro rock. Às 8 da noite tem Mix Hell, às 9 Aninha, às 10 Junior C, às 11 China, e à meia-noite e meia tem o Raul Boesel. Raul Boesel da Fórmula 1. A gente entrevistou o Raul Boesel ano passado, ele tá nesse novo momento da carreira, quer dizer, novo momento não, já vem há um tempo aí atuando como DJ, é um baita agora querido tá pistas, o Raul Boesel, tá exatamente tocando em outras pistas agora. De pista. 2 da manhã tem The Twelves. Vai uma crítica à organização do planeta que tá errado. The Twelves tinha que ser às 12. Às 2 da manhã. The Two. The Twelves se destacou com vários remixes aí de bandas de eletro rock. É, eles têm uma dúzia de remixes, né, cara? E às 3:30 tem o Murphy tocando no E-Planet. Não vai faltar atração, sempre que você chegar no E-Planet, vai curtir uma pista lotada e alto astral. E tem um Planeta Radical, o Planeta Atlântida foi um dos primeiros festivais a botar brinquedos de parque de diversão. É verdade, cara. E esse ano tem o Evolution, que é um dos brinquedos mais radicais do momento. Sente só, é um pêndulo com bases circulares em uma das extremidades e 10 gôndolas Nossa. Com 4 lugares com capacidade para 40 pessoas. Quem que faz isso tudo? A base gira. Olha a minha roupa! Eu ia dizer isso. Aretusa. É o um brinquedo da Aretusa, cara. Caramba. Olha a minha roupa! Não respira, Aretusa, não respira! Cara, minha roupa! A base gira e o pêndulo faz o movimento 360 graus e tu vai girando junto. Mas pra quê, gente? 20 metros de altura. Imagina não. Tu já meio tocado andando num troço. Aretusa, Aretusa style. É o mais legal. Vai não. Ser aberto pela gente. Nós não, somos os primeiros a usar. Eu tô não. Revendendo o Dramin no planeta. Cara, e o mais legal de tudo é que não se paga pra brincar nos brinquedos de parque de diversão do planeta. É um Evolution. Tá liberado. Tá lá dentro. Quem tá quiser, liberado, ó, é só curtir lá o Evolution. Eu vou no carrossel. Que é um dos mais radicais. Cara, eu lembro do primeiro Planeta Atlântida que eu fui o primeiro infeliz assaltado o Bungee Jump. Ai, ai, foi tu? Ai, foi eu, tu? Fui eu. Abri o planeta e eu tava fazendo, gravando alguma coisa lá pra um programa que eu tinha na TV, na, que apresentava na TV, chamado Geração Com, na TV ai, Com. Ai, buscou isso aí uma vez, né? E, cara, eu fui o primeiro assaltado no Bungee Jump. Cara. Tá maluco? Que loucura, cara, velho. Cara, louco. Não. Eu vou dizer uma coisa pra não você sobre mim. Saltar de bungee jump. Não era. Nunca mais. Nunca mais. Mas eu conheci o maior bungee jump do mundo, fica na África do Sul, cara. E aí é uma é coisa... Wireless, é esse. Um absurdo, absurdo. Só podia ser na África, né? É, tinha que ser na África. E não tem como. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Tem coisas na vida que não precisa. Exato. Não precisa dar. Agora, tem outras que precisa. Não precisa ter um monte de coisa na vida. Como é que é isso? Léo, deixa eu falar aqui dos ingressos do Planeta Atlântida, rapaziada, que tá querendo comprar garantia o seu ingresso para a maior festa do planeta no site oficial do planeta, planetaatlantida.com.br. Tem também o call center 4003-1212 e em todas as lojas Renner. Você pode comprar o seu ingresso com os cartões de crédito Visa, Master, American, Aura, Hipercard e Diners. Fala, Potter. Se tivesse uma amiga que tem mais quatro amigas que moram em Porto Alegre e elas aumentassem a possibilidade de vir pra Florianópolis, pro planeta. Venham! O que eu falaria pra elas? É. Tem que vir. Exatamente. Se tem que vir, que venha. E aí, se fossem amigos, assim. Se é uma mensagem, tem que vir. Ele tá mandando alguma mensagem pra alguém. Eu tô subliminado. Cara, todo mundo tem que vir pro planeta, cara. Todo mundo tem que vir pro planeta, cara. Eu tô tocando um lado que existe muitas pessoas que vêm do Rio Grande do Sul para o planeta. Sem dúvida. Claro que sim. Bota a maldade onde não tem, cara. Bota a mão na cabeça que vai começar. Vamos passar as atrações do palco central. Sexta-feira começa tudo às 5:30 PM com o Iriei das Aranha, às 6:40 tem o Michel Teló, 8:00 PM Chimarruts, 9:30 Capital Inicial, 11:00 PM Armandinho, 12:30 Luan Santana, 14:00 AM Monobloco com a participação do Porã e às 13:30 Infected Mushroom, e assim venceremos o primeiro dia de planeta à sexta-feira. No sábado, 5:30 PM começa com o Restart, às 6:40 tem mais uma dobradinha catarinense no palco central, Santo Grau e Nego Joe. Na sequência, às 8:00 tem o Jeito Moleque, 9:30 PM tem o Bailão do Ruivão, Nando Reis, no Planeta Atlântida. 11:00 PM, atração internacional, troço violento, Soldiers of Jah Army. Aí o que que vai acontecer? Pause. Soldiers of Jah Army. O que vai acontecer, Pause? Vai acontecer que eu vou fazer uma ponta no show do Soldiers of Jah Army. E eles vão tocar uma da tribo. Vão tocar uma da tribo. Tá combinado, mano. Aí depois do show do Soldiers of Jah Army, à 12:30 PM, tem Guilherme Santiago, segundo o Potter, o grande show do planeta na noite de sábado. Todas as músicas cantadas. Aposta. 2:00 PM tem Charlie Brown. E às 13:30 AM. É o pandeiro. Charlie Marrom. E às 13:30 AM o planeta acaba com Life is a Loop, cara. Vai ser demais. Tô recebendo aqui um torpedo, uma mensagem do nosso querido colega Vitor Kramer. E ele diz assim: Santo Grau com Jonathan Correia e Nego Joe com Serginho Moá. Dois artistas do Rio Grande do Sul que estarão aqui invadindo o palco de Santa Catarina também. Então o Jonathan com a Santo Grau e o Serginho Moá com a Nego Joe. Como é que o Vitor escreveria essa mensagem? Escreve essa mensagem. Fetter! Fetter! Fala aí, Fetter, agora! Só vou te tirar! Se não, vou te tirar! Janta correndo, nego do céu! Janta correndo, cara! Que maravilha, cara! 5 minutos pras duas. Alguma informação mais sobre o planeta Atlântida, ô Marcos Pianjas? Tu que é da ilha, tu que é local aqui. Estacionamento. Como é que a gente chega também? Tem estacionamento pra todo mundo. Carros com mais de 3 pessoas têm desconto no estacionamento. E se não quiser ir de carro, pra não pegar trânsito, porque fatalmente vai ter trânsito pro lado da ilha, pode ir de busão. Vai estar saindo de 5 em 5 minutos ônibus do terminal urbano de Florianópolis, do centro, passando pelos principais terminais de ônibus de Florianópolis, o Titrio, T100 e assim por diante. Você vai poder pegar carros sinalizados, os ônibus sinalizados do planeta, que vão direto pro planeta Atlântida, sem perder muito tempo. Você vai chegar lá e vai curtir o planeta muito bem. Além disso, tem uma praça de alimentação preparada para todo mundo. Estandes dos patrocinadores, loja do planeta. Uma pergunta recorrente. Sabe que um monte de gente veio me perguntar, meu, das nossas camisetas do ano passado com os nomes da galera, que esse ano não tá rolando. A coleção 2010 já era, né? Essa coleção 2010 foi uma brincadeira do planeta 2010. A Renner produziu as camisetas e tal. E esse ano não rolou. Mas quem quiser usar de novo é só dar uma. Pode usar de novo, exatamente. A avô tá novo, né, gente? É isso aí. É o que eu ia falar, cara. Eu ia falar mais aqui do que. Diz que nos ama. Diz que nos ama. Amo todos vocês. Não, tem que falar, cara. A VIP é a mesma do ano passado, né, cara? Lindona pertinho do palco. Tá mais perto do palco ainda, né? Por causa da nova geografia lá do planeta, tá mais pertinho. É, tá lindo, tá lindo. E tem um lance muito legal também, que o estúdio da rádio também tá colocado de uma outra forma entre o camarote e o palco central. Mas tá demais o estúdio da Atlântida. Aliás, o estúdio da Atlântida, que dá um show à parte dentro do planeta. Eu queria mandar um grande abraço pro nosso querido Jean Pierre, que nos coloca sempre muito bem na fita no planeta Atlântida. Como é que vai ser a nossa transmissão do planeta Atlântida? A nossa transmissão do planeta Atlântida é o seguinte: deixa eu começar. Amanhã, 1 da tarde, já receberemos aqui, amanhã, quinta, 1 da tarde, o nosso querido Calef, responsável por toda a segurança do evento, que é uma dúvida recorrente de pais e participantes do evento. Então o Calef vai estar aqui amanhã colocando pra gente toda a questão da segurança irreparável do planeta Atlântida. Daí na sexta-feira abriremos as transmissões direto do Sapiens Park ao meio-dia com o Discorama, como vem sendo sempre, desde sempre a gente faz assim, meio-dia Discorama ao vivo já do Sapiens Park, o Parque Planeta, e aí a 1 da tarde o Pretinho Básico, 2 da tarde o Barracão com o Bola direto aqui de Floripa, já fazendo aquecimento para toda a rede Atlântida, e às 5 da tarde nós chegamos já para abrir o planeta, já fazendo aquecimento com o Pretinho Básico, e assim vamos tocando toda a noite de sexta e toda a noite de sábado. Demais. Lá no final da noite de sexta, quando nós já estivermos exaustos, caindo pelas tabelas, nós daremos lugar à segunda equipe, a equipe que vem render a galera do Pretinho com o Bola e mais toda a galera da Rede Atlântida Santa Catarina, que vão mandar os planetários para casa, ouvindo a Atlântida, ouvindo os melhores momentos do planeta, ouvindo o serviço de trânsito, de enfim, cara, todas as informações que a galera precisa para sair de Canasvieiras, lá do Sapiens Park, e voltar para sua casa, onde seja a sua casa. A gente tem uma pré-jornada, depois tem a jornada e depois tem a pós-jornada. É aprendendo isso com a Rádio Gaúcha, né, cara? É assim que a gente faz. Aprende com quem sabe mais que nós. Exatamente. Tá bem, galera? Era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico na antivéspera do planeta Atlântida. É um privilégio inenarrável estar em Florianópolis, estar vivendo as emoções do planeta Atlântida. E o melhor de tudo, tem tudo de novo em fevereiro no Rio Grande do Sul. Chegou a abrir sol a gente falando do planeta Atlântida. É verdade, cara. Maravilha. É verdade. Eu que pensava em passar a tarde inteira trabalhando, já tô pensando em passar a tarde inteira na praia. O que vocês acham dessa ideia? Vamos! Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Pois não? Certo? Hã? O que é? O trote dito Jason antes. Não, é aqui mesmo. Fica tranquilo, querido. Cancela meus compromissos que eu vou pra praia. Fica comigo, deixa comigo, tranquilo. Tá bem, era isso. Voltaremos logo mais. Até aqui viemos com Coca-Cola. Nova Skin e Lojas Colombo. Tem um minutinho ainda pra dar um toque da Coca-Cola. Tá por Atlântida nos dias 29 e 30 de janeiro? Se não vai tá, tem que dar um jeito de tá em Atlântida, na praia de Atlântida, dias 29 e 30 de janeiro. Descola uma carona, se manda pra lá. Vai rolar um fim de semana com muita música, esporte e diversão. É o NECA Festival, NECA, um grande evento patrocinado pela Coca-Cola, que vai bombar com a melhor programação, competições de skate, surf, bandas nacionais e internacionais, DJs, uma cacetada de coisa legal, um conceito de festival multicultural totalmente inovador e imperdível. Saca só quem é que vai tocar: o fenômeno indie Vampire Weekend, também Two Door Cinema Club, banda responsável por um dos melhores álbuns de 2010, a dupla inglesa Lyle and Bushwaka, o Fabrício Peçanha e outros grandes nomes da música eletrônica. Poucas horas de descanso e muitas horas de diversão. Dias 29 e 30 de janeiro, na praia de Atlântida, numa mega estrutura montada no Clube Jimbarã e na beira da praia. Coca-Cola patrocina oficialmente o MECA Festival 2011. Abra a felicidade e venha curtir com a gente. Mais informações no mecafestival.com.br. Meca, MECA festival.com.br. Era isso, já falei demais por hoje. Voltamos às 6 da tarde em mais um Pretinho Básico.